têm agora lugar na Rádio Antena Web os maiores sucessos. Os sucessos de ouro e platina. Esta fatal separación, estás en mi corazón y en mi amarga soledad el recuerdo de tu amor disminuye mi pena. Yo bien sé que nunca más en mis brazos estarás, prisionera de un cariño que fue toda mi ilusión, pero nada de poder que te deje de querer, porque como única dueña estás en mi corazón. Está a ouvir Ouvido Latino. Different eyes, different size, different girls every day. Different names, different games, took my breath clean away. But I'm changed, rearranged, I'm enlightened. And how you have caught me, you have taught me, and I'm different now. Take me and break me and close all shifting ground, that's the life I have seen. But I'm tired, uninspired, and I've wiped my slate clean. You are mine, I am yours. If the Lord will allow, you have caught me, you have taught me, and I'm different now. Close all your windows and doors. Shut me up, cut me up, make me an island, I'm yours. Take me away from the world, take me away from the girls. Take me and break me and make me an island, I'm yours. Take me and break me. Close all your windows and doors. Shut me up, cut me up, make me an island, I'm yours. Take me away from the world, take me away from the girls. Take me and break me and make me an island, I'm yours. Sotto una montagna di paure, di ambizioni, c'è nascosto qualche cosa che non muore. Se cercate in ogni sguardo dietro un muro di cartoni, troverete tanta luce e tanto amore. Il mondo mai sta cambiando e cambierà di più. Ma non vedete nel cielo quelle macchie di blu e la pioggia che va e ritorna il sereno. Quante volte ci hanno detto, sorridendo tristemente, le speranze dei ragazzi sono fumo. Sono stanchi di lottare e non credono più a niente, proprio adesso che la meta è qui vicino. Ma noi che stiamo correndo, avanzeremo di più. Ma non vedete che il cielo ogni giorno diventa più blu? Pioggia che va e ritorna il sereno. Oh yeah, yeah. E la pioggia che va e ritorna il sereno. Non importa se qualcuno sul cammino della vita sarà passato. Il denaro ed il potere sono trappole mortali che per tanto e tanto tempo han funzionato. Noi non vogliamo cadere, non possiamo cadere più in giù. Ma non vedete nel cielo quelle macchie di azzurro, di blu e la pioggia che va. E ritorna il sereno e la pioggia che va. E ritorna il sereno, yeah, e la pioggia che va. Fiz sofrer, fiz chorar, sem sequer me importar. Mas chegou minha vez, o feitiço se desfez. E agora estou preso a você, meu bem. Faça de mim tudo aquilo que você quiser, pois estou preso a você e não posso sair. Leve-me a um lugar onde eu não possa partir. Faça de mim uma ilha e me prenda de amor. Por você vou mudar, outra vida eu vou levar. Não irei mais fazer corações por mim sofrer. Só você amarei, meu passado esquecerei, pois agora